Esta característica anuncia um programa com novidades e curiosidades do mundo científico. Passo a Passo com a Ciência. Em nosso programa de hoje teremos novo medicamento para pedras renais, o problema do óleo nos sete mares do globo, a gripe epidêmica, um mal que continua a lastrar-se, e o P204, um medicamento contra a silicose. Dizem as estatísticas que as pedras renais atormentam mais ou menos a metade das pessoas com mais de 40 anos. Na opinião dos médicos, é preciso tratar com luvas de pelica as pessoas que sofrem desse mal. Essas pequenas pedrinhas que vão se acumulando nos rins podem causar dores insuportáveis. Aos poucos, as pessoas vítimas dessa doença vão chegando a extremos de nervosismo. Só agora rompe no firmamento um pequeno clarão de esperança para essas pessoas. Recentemente foi notificado que, em Hamburgo, conseguiu-se pela primeira vez fazer desaparecer, sem qualquer operação, uma pedra renal de fosfato. Para compreender o alcance do novo método, basta citar que até agora só era possível dissolver através de medicamentos as pedras constituídas de ureia. Mas na sua maior parte são desse tipo as pedras renais. Pelo menos na opinião dos leigos. Na realidade, porém, 80% delas contém o assim chamado fosfato de cálcio. Essa liga química resiste até mesmo aos mais fortes medicamentos. Na prática, isso significa que tais pedras só podem ser extraídas através de uma operação. E, por sua vez, isto representa a necessidade de recolher-se por algum tempo a um hospital, altos custos médicos e incapacidade temporária para o trabalho. Mas acontece também, frequentemente, que as pedras renais retornam depois da operação, pois foi justamente este fenômeno que atraiu a atenção dos médicos de Hamburgo. Eles queriam constatar se havia possibilidade de impedir o ressurgimento de pedras renais depois de uma operação. Tendo isto em vista, os doutores Timmerman, Calistratos e Fenner passaram a experimentar numerosos medicamentos com o fim de impedir as temidas formações calcárias na bacia renal. Uma de suas pacientes, uma senhora de 64 anos, concordou em tomar esses medicamentos. Os remédios não lhe foram dados com a esperança de que acabasse sendo expulsa a grande pedra renal de fosfato. O que se pretendia era apenas que essa pedra não se tornasse ainda maior. Tanto maior foi a surpresa dos médicos ao constatarem que, após alguns dias de tratamento, a pedra foi se tornando menor até um dia desaparecer. Para a equipe de médicos de Hamburgo, esse resultado foi realmente uma sensação. Para milhões de pessoas, ele representa um clarão de esperança. No entanto, há ainda um mas, um todavia, em meio a essa claridade. O Dr. Timmerman, que é o líder do grupo de pesquisadores de Hamburgo, sublinhou que, por enquanto, a descoberta possui apenas interesse para a ciência. Nada permite ainda que se encare o novo método de tratamento como a grande possibilidade de se combater as perigosas pedras renais através de hidrágeas. Por outro lado, no entanto, é claro que essa descoberta casual vai levar os cientistas a prosseguir suas investigações neste sentido. O objetivo é conhecido. Os médicos pretendem um dia poder apresentar um método de tratamento que aposente definitivamente o bisturi do cirurgião. Nos últimos 50 anos, foram derramadas nos mares do globo cerca de 5 milhões de toneladas de óleo, quer devido ao afundamento de navios, quer devido ao despejo de restos de combustível usados pelos motores das embarcações. Hoje em dia, os mares estariam cobertos de óleo não fossem os processos naturais de autopurificação. Os componentes voláteis do óleo evaporam-se na atmosfera. Uma grande parte do óleo dissolve-se na água, reduzindo-se a pequenas gotículas. Outra parte vai depositar-se no fundo do mar e outro tanto vai dar à praia. Como a parte mais volátil e mais combustível do óleo já se evapora nos primeiros dias, acredita-se que é impossível proceder à sua queima. Esta foi a razão por que não foi possível queimar o óleo espalhado na superfície do mar depois do afundamento do petroleiro Torrey Canyon, nas costas da Inglaterra. Grande parte do óleo foi dar à praia, cuja limpeza só foi possível depois de muito trabalho. As partículas de óleo conseguem misturar-se com a água do mar. Isto faz com que o óleo se dissolva mais ligeiro. Ao acontecer o desastre com o Torrey Canyon, lançou-se no mar grandes quantidades de detergentes para facilitar ainda mais essa mistura. Infelizmente, com a aplicação desses produtos químicos, não foi possível evitar a morte de muitos seres marinhos. Além disso, a emulsão de óleo e água forma uma massa grossa e pastosa que acaba dando no litoral, onde torna intransitáveis as praias. Só uma parte da emulsão vai depositar-se no fundo do mar. O resto vai sendo dissolvido aos poucos. Essa dissolução lenta é feita, de um lado, pela influência do oxigênio natural do ar e, de outro, pelo oxigênio que resulta das atividades de pequenos seres vivos. Aliás, a parte principal da dissolução é devida à atividade dos pequenos seres vivos. A água do mar contém grande quantidade de bactérias, fungos e líquens. Todos esses seres podem atacar diferentes componentes do óleo. Experiências realizadas com os restos do Torrey Canyon demonstraram duas fases do processo por que passou a fina película de óleo que cobria a superfície do mar. No prazo de uma a duas semanas, toda a área foi ocupada por bactérias. E nos dois a três meses seguintes, deu-se a dissolução do óleo. A atividade das bactérias pode ser acelerada se se lançar às águas culturas de bactérias apropriadas. Neste caso, porém, não se recomenda o uso de produtos químicos, pois apenas retardariam o trabalho das bactérias. Esses resultados permitem que se alimente a esperança de que em breve se possa dispor de novos processos para o combate ao óleo que se deposita nas praias. O emprego exclusivo de produtos químicos mostrou ser muito perigoso. As epidemias de gripe alastram-se com facilidade pelo mundo. A cada 10 anos, em média, repete-se uma epidemia de gripe que tem como consequência a contaminação de milhões de pessoas. Foram registradas epidemias internacionais de gripe nos anos de 1947, 57 e nos fins de 1968, sendo que o bacilo causador demonstrou possuir, em cada ocasião, propriedades diversas. Pela segunda metade de 1968, os órgãos de saúde pública de Hong Kong informaram que tinham identificado novo tipo de bacilo, diferente do da chamada gripe asiática de 1957. Este último bacilo é capaz de contaminar de novo as pessoas que, por ocasião da gripe asiática de 1957, foram vacinadas ou tornaram-se imunizadas depois de curada a gripe. Foi a especialista em vírus, doutora Shank, de Hong Kong, que enviou o novo bacilo ao laboratório especializado de Mill Hill, em Londres, órgão científico que faz parte da Organização Mundial da Saúde. Depois de conseguir determinar exatamente as propriedades do novo bacilo, a Organização Mundial de Saúde elaborou um plano de emergência. As informações obtidas foram então enviadas a 80 centros de saúde em 55 países do mundo. A esses centros foram enviadas também culturas do novo bacilo para que pudessem produzir imediatamente as vacinas necessárias. os primeiros resultados das pesquisas demonstraram que quase não possuíam imunidade com relação à gripe asiática as pessoas que já tinham tido gripe causada por outros bacilos ou que tinham sido vacinadas para fins de imunização com bacilos de outro tipo. Nas últimas semanas de julho de 1968, foram registradas em Hong Kong 500.000 de casos de doença. Pela metade do mês de agosto, a epidemia já atingira Singapura e no fim do mesmo mês já se espalhara por Taiwan, pela Malásia, pelo Vietnã do Sul e pelas Filipinas. No mês de setembro, a epidemia já havia chegado à Índia, seguindo-se o Irã, a Tailândia e a Austrália. De Hong Kong e do Vietnã, a epidemia, servindo-se de passageiros de navios, chegou ao Japão e aos Estados Unidos. Neste último país, o auge da gripe foi anotado em dezembro. Foi somente no princípio deste ano que a epidemia chegou à Europa. Em janeiro, observaram-se os primeiros casos na Islândia, na Holanda, na Romênia e na Inglaterra. De início, foram poucos os casos registrados na Alemanha. Entre mentes, multiplicaram-se os casos de gripe na Europa Central. Os cientistas da Organização Mundial da Saúde são de opinião de que, até setembro de 1969, a gripe ter se alastrado por todo o hemisfério norte e que, até junho ou julho, já se terá espalhado por todo o hemisfério sul. Para quem pegue a gripe, infelizmente não há tratamento específico. A melhor proteção até o momento ainda é a vacina. No entanto, precisa-se de 3 a 4 meses para produzir as vacinas, razão porque não há quantidade suficiente para todo mundo. Por isso, os especialistas recomendam que as vacinas existentes sejam postas à disposição principalmente das pessoas que correm o maior risco para contrair uma doença fatal, ou seja, pessoas idosas, as pessoas que sofrem do coração, do pulmão ou as que sofrem das vias respiratórias. P204. Eis o nome de um medicamento que representa cura para milhares de pessoas. Para pessoas atacadas pela silicose, ou seja, vítimas da inalação de pó, de pedra ou de areia. Isso acontece em geral com trabalhadores de pedreiras, de fábricas de porcelana e de peças de metal. Há anos que os cientistas de todo o mundo vêm promovendo combate à silicose. Já foram registrados alguns êxitos. Mas o passo decisivo parece ter sido dado, finalmente, no Instituto Médico de Higiene do Ar e de Pesquisa da Silicose, em Düsseldorf. O que vem a ser o P204, podemos ouvir através das palavras do Dr. Arthur Brockhaus, químico que participou do desenvolvimento do preparado. O P204 é uma substância química que foi desenvolvida graças a uma série enorme de ensaios, num total de 1.204 preparados. Daí o seu nome, P204. Quimicamente, a substância tem semelhança com certas matérias plásticas, sendo porém solúvel em água, o que é de valor decisivo para a sua aplicação. Nas investigações realizadas com cobaias, injeta-se a substância sob a pele ou nas veias. A substância espalha-se então pelo corpo e, devido à sua natureza de polímero, fica depositada por bastante tempo, processando-se vagarosamente a sua dissolução. Se o pó de quartzo atinge o pulmão, a substância passa a desenvolver o seu efeito no local atacado pelo pó, não permitindo que o quartzo destrua as células atingidas e impedindo a formação de nodosidades no pulmão. Se o tecido atingido já mostra nodosidades, o P204 pode, em parte, fazê-las regredir. Em outras palavras, isto quer dizer que o preparado não só protege o organismo contra os perigos do pó de pedra e de areia, como também pode ser usado no tratamento das doenças provocadas pela silicose. Até agora, os cientistas de Düsseldorf, que trabalham em cooperação com seus colegas da Bayer em Leverkusen, não registraram qualquer efeito secundário prejudicial do preparado. Foi positivo também o parecer do Instituto de Pesquisas do Câncer de Heidelberg sobre o novo medicamento. Mas o produto só poderá ser lançado no mercado depois de concluídos os testes clínicos que tiveram início em vários hospitais da Renânia do Norte-Vestfália. Ter-se-á para isso de esperar pelo menos 2 anos. Passo a Passo com a Ciência foi um oferecimento do Serviço de Transcrições da Voz da Alemanha. Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo programa.